pinturas residencial e comercial, eletricista, cerca elétrica, corte de grama, encanação e serviços Rodrigues. Agende uma visita. WhatsApp 84 999 85 87 14. Aceitamos cartões. Notícias. Duas pontes podem ser demolidas por risco de colapso em Marabá, no Pará. As estruturas ficam sobre o rio Itacaiunas, na BR-230, e são consideradas essenciais para o tráfego na região. A situação acende um alerta imediato para motoristas e moradores, já que uma das pontes já foi interditada por problemas estruturais. A decisão está sendo avaliada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, após a constatação de falhas nas duas estruturas. A ponte mais recente, com cerca de 16 anos, foi fechada ao tráfego. Já a ponte mais antiga, com mais de 40 anos, segue em funcionamento, mas opera com sobrecarga e desgaste natural. A expectativa é que a ponte mais nova seja implodida primeiro. Em seguida, uma nova estrutura deve ser construída. Só depois disso, a ponte antiga também deve ser demolida para dar lugar a uma nova travessia. Cada obra está estimada em cerca de 120 milhões de reais. Mas ainda não há previsão orçamentária definida. A situação preocupa moradores. O jornalista Patrick Roberto, que acompanha o caso de perto, criticou o fato de uma ponte relativamente nova já apresentar problemas graves. Uma ponte que tem apenas 15 anos de construída está colapsando, está passando por problemas estruturais. Eu acho isso muito grave. E o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal, também nos deve respostas no que diz respeito a isso. Alguém tem que pagar por isso. E não só construir uma nova ponte. Lembremos que o próprio ato de derrubar uma ponte, os custos disso são imensos, envolvem impacto ambiental. Além do risco à população, o caso também levanta questionamentos sobre o uso de recursos públicos e possíveis falhas na execução da obra. Há expectativa de investigação por parte do Ministério Público Federal. O tema também repercute no Legislativo Municipal. O vereador Marcelo Alves afirmou que já participou de reuniões com representantes do DENIT e destacou a necessidade de acompanhar de perto a situação para evitar uma tragédia. E aí foi comunicado que o Ministério Público Federal e as autoridades competentes vão começar também a fazer essa tramitação, né, de investigação, de possível penalização. Então a gente precisa realmente acompanhar isso para deixar as coisas certinhas, para não acontecer uma tragédia na nossa cidade. As pontes são essenciais para a mobilidade urbana e para a ligação entre municípios pela Transamazônica. Com informações do Correio de Carajás, reportagem Marquesan Araújo. Você está na Super Rádio Oriente, sucesso o tempo todo. Ouça a nossa rádio pelo site radioautodooriente.webradios.net. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oriente informa a hora certa, 8 horas 1 minuto. Vou colocar na TV, em todos os jornais, no rádio, na internet, nos comerciais. Porque eu não tinha coragem, agora eu vou dizer: o amor da minha vida sempre foi você. Desde aquele dia, ela se foi pra casa do teu pai. Ficou pela metade. No sofá da sala, ligo a TV, tá passando a novela. Mais um motivo pra chorar por ela. Essa saudade só me faz sofrer. Eu sei que ela também está sofrendo, mas com orgulho diz que não vai voltar. Só tem um jeito pra ela perceber o que eu sinto. Porque eu não tinha coragem, agora eu vou dizer: o amor da minha vida sempre foi você. Vou colocar no outdoor seu nome e coração. O mundo vai perceber minha declaração. Porque eu não tinha coragem, agora eu vou dizer: sempre vai ser. Mas por orgulho diz que não vai voltar. Só tem um jeito pra ela perceber o que eu sinto por ela. Vou colocar na TV, em todos os jornais, no rádio, na internet, nos comerciais. O que eu não tinha coragem, agora eu vou dizer. O amor da minha vida sempre foi você. Vou colocar no outdoor seu nome e coração. O mundo vai perceber minha declaração. O que eu não tinha coragem, agora eu vou dizer. O amor da minha vida sempre foi você. E pra sempre vai ser. Fred, Vini, Cris, Sérgio e Bruno. Gabriel. Hã? fácil cair na sua cama com esse jeitinho, olhar de malandra, me engana, me engana, me engana, e depois me ama. Cê só me procura quando é favorável, pra você eu sou seu tesão temporário, toma cuidado com meu coração que ele não é